Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41 3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, plena segunda-feira de janeiro, né? Nos encontramos para esse momento de um programa que não para, é de domingo a domingo. Essa Hora da Misericórdia, acolhendo todos aqueles que ligaram e continuam a ligar. Você pode continuar ligando, 0 operadora 41 3221 6070. Obrigado àqueles que participaram ao vivo comigo no Terço da Misericórdia. E aqueles que não conseguiram rezar o Terço da Misericórdia puderam deixar suas intenções, mas pode continuar ligando, a nossa telefonista está aqui. Enquanto eu vou falando a palavra de Deus, ela vai anotando os nomes. Filhos queridos, escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida, escute. Meu nome, Maria Elizabeth Zamboni Bento. Moro em Santa Bárbara do Oeste. Meu filho estava com... fez 3 exames na firma e deu problema de insuficiência respiratória. Comecei a fazer a novena de Nossa Senhora das Graças. No 6º dia, depois de fazer o exame não deu nada. Então, estou agradecendo a Nossa Senhora das Graças, a Jesus e ao Padre Reginaldo Manzotti. Moro em Santa Bárbara do Oeste. Obrigado. Deus seja louvado, filha. Deus seja louvado por você. Um abraço a Santa Bárbara do Oeste. Vamos agora, Bíblia aberta, cartilha de oração. Lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra. Vem falar do meu povo e do céu. O texto é maravilhoso, gente. E olha, se você tem um testemunho a dar, 0 operadora 41 8401 09 09. Lá vem vindo a palavra. O texto de hoje, nessa segunda, é Marcos 2, 18 a 22. Marcos 2, 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram então perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhe será tirado, então naquele dia jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho arrebenta os odres e perde-se o vinho e os odres, mas vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus não admitia intromissão indevida. na maneira como orientava os discípulos. O texto de hoje mostra que os fariseus ficavam dando palpites, mas Jesus é firme na sua posição. Diz: não há necessidade de jejum porque eu estou com eles, mas dias virão em que irão precisar jejuar porque eu já não mais estarei. O jejum não é que Jesus o desmereça, apenas diz que chegará o dia em que irão jejuar quando a sua presença física já não se fizer mais presente. Senhor, nós estamos nesse tempo de espera. Nós estamos nessa espera ansiosa para o Cristo que virá. Um tempo de vigilância, um tempo de espera, um tempo de oração. Prepara-nos, Senhor, e dai-nos o discernimento necessário de perceber que essa vida não é tudo, que o prazer que esta vida nos dá é passageiro, é efêmero. Senhor, que saibamos esperar, vigilantes em oração. O texto de hoje também fala que não adianta querer remendar. E às vezes, na vida conjugal, na vida familiar, as pessoas acabam vivendo remendando e a vida se torna uma coxa de retalhos. Se a coxa de retalho por si é boa, um relacionamento apenas com retalhos não funciona. Principalmente no que se refere à família. Por que não pedir agora, Senhor, vida nova na família, vida nova na vida conjugal? Derrama, Senhor, sobre nós. Vida nova, Senhor, na vida pessoal. Derrama, Senhor, no meu lar. O amor que nos une na dor. O amor que nos une na dor, nossas forças renovam. Filhos queridos, acredite, família que reza unida, unida sempre estará. Conforta nossos doentes, suplico, ampara os distantes e ausentes. Família que reza unida, unida sempre estará. Teus anjos e santos sempre a nos guardar. Escute! Família que reza unida, unida sempre. Padre, eu não recebi o jornal. Você pode ligar 0 operadora 41 3221 6060. Derrama, Senhor, tuas bênçãos. Derrama, Senhor, tuas bênçãos. Derrama, Senhor, sobre nós. Derrama, Senhor, no meu lar. Derrama, Senhor, no meu lar. O amor que nos une na dor. É tão forte essa palavra. Nossas forças. E eu quero dar a bênção. Você está com a água aí? As fotos de família? Diga comigo: Jesus, eu confio na vossa misericórdia.